ZYE954. Ondas curtas 25, 31 e 49 metros. ZYG853. Onda tropical 60 metros. 104,3 FM. Transmitindo de Aparecida, São Paulo. Rádio Aparecida. A seguir, a Rede Aparecida de Rádio apresenta. Os ponteiros apontam para o infinito. Meio-dia. Na capital mariana do Brasil, os ponteiros apontam para o infinito. O Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos e infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Este programa foi gravado no dia 20 de julho de 87. Foi ao ar no dia 22 de julho, quando o Padre Vítor acabava de ser sepultado. Padre Vítor morreu no dia 21 de julho de 87, por volta das 6 horas e meia da manhã. Caríssimos, hoje, instrução catequese bíblica. Últimas exortações de Davi. Chegado ao termo de sua vida, Davi mandou dar a unção real a seu filho Salomão, ainda muito novo, de 18 anos. Depois, convocando os príncipes e nobres do reino, disse-lhes: guardai os mandamentos do Senhor. E tu, meu filho, Salomão, por tua parte, serve a Deus de boa vontade, pois o Senhor perscruta os corações e penetra os pensamentos de cada alma. Se o procurares, ele te dará bens em abundância. Ele te condenará para sempre se tu o abandonares. Eu tinha a intenção de edificar uma casa para Deus, um grande templo. O Senhor, porém, não quis. Preparei tudo que era necessário. O Senhor disse: tu não me edificarás o templo, porque foste um homem de guerra e derramaste muito sangue nas batalhas. Teu filho edificará o meu grande templo. Teu filho que eu escolhi para isso, Ele será meu filho e eu serei para ele um pai. Se teu filho perseverar no meu amor, nos meus mandamentos, eu lhe concederei a realeza para sempre. Entregou, pois, a Salomão uma planta do futuro templo, dizendo assim: assim foi traçado pela mão de Deus no meu coração a planta do templo. Finalmente, disse finalmente a todos a assembleia: a empresa é grande, o templo do Senhor, pois não se trata de preparar a casa de um rei, mas a casa do próprio Deus. Enchei as mãos com dádivas, para o templo do Senhor. E todos ofereceram generosamente objetos de muito valor. Davi alegrou-se e louvou a Deus em união com toda a assembleia. Davi faleceu no reinado de 40 anos. Foi sepultado na cidade de Jerusalém, cidade de Davi. Seu filho Salomão ocupou o trono com apenas 18 anos. Então vamos ver a oração que Salomão fez. Salomão amava o Senhor Deus e seguiu docilmente as instruções que Davi tinha deixado. Uma noite, o Senhor lhe apareceu em sonhos, dizendo: pede-me o que quiseres, Salomão. Respondeu: fizeste-me rei do teu povo, mas sou ainda um mocinho, sem experiência. Dá-me um coração dócil, a fim de que eu saiba governar o teu povo de um modo digno. Esta oração agradou muito a Deus, que disse: já que não me pediste longa vida, nem riquezas, nem a ruína dos teus inimigos, mas apenas sabedoria para governar bem, dar-te-ei, pois, um coração sábio e prudente, como ainda nenhum rei possuiu antes de ti, nem outro terá depois de ti. Além disso, conceder-te-ei o que tu não pediste: honras, riquezas. E se observares meus mandamentos como teu pai, guardarei o teu reino para por longa vida. Sabedoria de Salomão. Certo dia, duas mulheres vieram brigar na presença do rei. As duas moravam juntas no mesmo quarto. Uma afogou o filho dormindo, o matou sem querer. Levantou-se sorrateira e colocou o menininho morto na cama da outra e furtou para si o filho dela, que estava vivo. Vieram então brigar perante o rei. Uma dizia mentira, eu é que sou a mãe. Ela é que afogou o filho e brigavam na presença do rei. Então Salomão deu uma sentença que parecia bárbara, mas era sábia. Ele disse: tragam a espada, corte o menino em dois, dê a metade para cada uma. Aquela verdadeira mãe ficou apavorada, ficou branca de medo e disse: não, então entregue o menino vivo à outra, não corte no meio, entregue o menino a ela. A outra disse rindo: não, senhor, nem tu nem eu, seja cortado no meio. Então Salomão disse: a primeira foi a mãe, essa que ficou apavorada e gritou, essa é a verdadeira mãe. Entregue a criança viva, porque a outra que está mentindo. E nós, por hoje, vamos terminar aqui a nossa leitura. Viva Cristo Rei! E viva a Senhora Aparecida, Rainha! Aparecida de Rádio apresentou Os Ponteiros Apontam para o Infinito. De volta amanhã, ao meio-dia. Conhecendo São José. Voltando com nossos questionamentos sobre São José, nossa dúvida é a seguinte: com que finalidade o Papa Francisco instituiu o ano de ZYW774, frequência modulada em 104,3 MHz. ZYE954, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. ZYG853, onda tropical de 60 metros. Emissoras da Fundação Nossa Senhora Aparecida, transmitindo de Aparecida, São Paulo.